ó mar profundo, ó mar negro altar do fim do mundo, em ti nasceu, ó a noite que já morreu no teu olhar.